5 de fevereiro de 1991. Mais um dia de glória na vida da chefe de estação Altia Maxwell. Ah, se minha mãe me visse agora. A incompetência do Richthofen em segurar a queridinha dele, a Molde, tem sido um problema pra gente. Ela consegue tudo o que quer. Nosso orçamento tá estourado e adivinha pra quem sobra? E os protocolos que ela me manda? É uma arrogância que só. Ela tá querendo ensinar o padre a rezar a missa. Não coloca nomes. Usa só os números de série. Imprudências assim podem matar. Blá, blá, blá. Sério, ninguém merece. Ainda bem que os firewalls vagabundos do projeto Jano são fáceis de burlar. Então, todos os chefes de estação estão em contato? Se não fosse isso, eu já teria ficado louca da cabeça. E todos eles me falaram várias vezes que eles nunca tiveram que lidar com esse tipo de merda antes. Eu sei que o que importa pro Richthofen são resultados. Mas no que ela tá trabalhando? E por que é tão importante? Honestamente, será que ele mesmo sabe? Faz meses que ele não aparece pras inspeções. Estão dizendo que tem gente desaparecendo da instalação da mansão. Eu deduzi que nosso querido diretor tinha sido um deles, mas falaram que viram ele recentemente por lá. Então o cara ainda tá vivo. Eu perguntei pra doutora Molde se ela ia se transferir pra lá. E ela disse que Terminus era a casa dela, feita pelo próprio Richthofen. O jeito que ela falou me deu um arrepio.